Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Esse é o Sucesso Pop Mix de outubro, já entrando no clima. Black Sabbath agora, módulo especial para vocês. Clássico do rock, com todos os méritos. Banda que surgiu na cidade de Birmingham, na Inglaterra. Famosa também por outros grupos, por boas lojas de discos, por clubes de futebol que não são tão midiáticos, mas que são bem queridos dos amantes aí do esporte bretão. Mas o fato é que o Black Sabbath vem ao Brasil, toca em Porto Alegre, São Paulo e no Rio de Janeiro. Na capital gaúcha eles se apresentam no próximo dia 9, São Paulo no dia 11, no Campo de Marte, no mesmo local onde será realizado o Planeta Terra, em novembro, e fecham o giro, a tour brasileira, tocando no Rio de Janeiro, na Praça da Apoteose, Ozzy Osbourne e Tony Iommi juntos, uma das duplas mais famosas da história do rock, em ação no mesmo palco, e ainda com Geezy Butler, também fez parte da formação clássica. Os seis primeiros discos do Black Sabbath são realmente fundamentais, pelo menos os seis. Você ainda pode dizer que outros ali também são, claro, mas no mínimo os seis primeiros são fantásticos, cada um tem o seu preferido ali, tal. Eu gosto muito do disco de estreia, eu acho incrível, e a gente começa já ouvindo nesse módulo totalmente dedicado ao Black Sabbath, logo de cara, a minha favorita, a primeirona, que eu acho que traz um dos riffs mais legais de toda a cultura rock, para começar esse módulo especial com Black Sabbath, N.I.B. Thank you. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Módulo especial com Black Sabbath, aqui no Sucesso Pop Mix. Vocês ouviram Iron Man, antes The Wizard, e NIB abrindo essa série. Black Sabbath, como eu já salientei, muito comentado no momento, várias matérias, e legal também, como sempre acontece com as bandas que vêm ao Brasil, essas bandas chamadas clássicas, né? Novas gerações passam a descobrir e a correr atrás dos álbuns por conta desse revival, de todo o hype criado ali, né, em torno de uma apresentação ou de uma turnê, e isso é muito legal. Com o Black Sabbath não poderia ser diferente. A gente fecha esse bloco ouvindo mais uma deles, mais um dos números aí obrigatórios, seminais da carreira dos caras, Paranoid, fechando esse bloco, esse módulo especial com o Black Sabbath. Paranoid aqui no nosso bloco especial com Black Sabbath. E agora, como a gente tem tempo, dá pra ouvir mais uma. Essa não poderia faltar, Even a Woman Don't You Play, que é do meu álbum favorito, como eu já entreguei, do Black Sabbath, o primeirão deles. O disco de estreia é muito bom, vamos nessa. Então, fechando esse bloco com mais uma do Black Sabbath. I'm Sucesso Pop Mix, esse foi um bloco especial com Black Sabbath e daqui a pouquinho teremos aqui o pessoal do Hello conversando comigo e ainda hoje Jack White que está lançando um DVD ao vivo muito legal daqui a pouco. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix.